Controle Salvador, boa tarde, é o Papatel, Romeu Zuluíski. Romeu Zuluíski. Sube, mantenha 035, regras de voo visual. Além do litoral, quando forte. O Romeu Zuluíski, quando possível, estimado ingresso na terminal de Aracaju. Para os 37. 1537. É, sube, mantenha 035, regras de voo visual. É, para 035, Romeu Zuluíski. Voo no 556, sobe restrito nível 340, foi a posição bridge conforme instruções do centro. Viu o gol no 556? Gol no 455, foi a posição etapa, gol no 455. Gol no 556. Puta! Suba restrito nível 340, voe a posição bridge. Voa bridge, está presente, sobe restrito 340, ou no 556. Da restrição, gostaria de mudar o nível para o 380, voo 550. Ok, o senhor irá solicitar diretamente ao centro. Na frequência 1251, alterna 13325 agora. 3325, obrigado. Os 216 estacionado 4437, transponder. Terceira identificação, chegada a mar, desça e mantenha nível de voo 100, na escuta de controle. Alô, tá 3206. Tá 3206, desce até o 050. Ok, mantenha esse relevo visual, ajuste o altímetro 190, 190. Confirma o transponder alocado. Sente, Romeu Oscar Bravo, mas com o controle, informe quando... Se irá sobrevoar ou irá efetuar pouso? Sente, informe quando o visual para Frigelo. Salve que Luiz, que o no 1500 pés, regra de voo visual, ajuste o altímetro 190, 190, informe passando através de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Nosso Cabral, informe pessoas a bordo. Está pronto para iniciar o lançamento Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray está livre lançamento. Você tem contato bilateral com os tráfegos locais? Afirmativa, X-Ray. Gente, vamos para a descida. X-Ray. Estabilizando 455. 455, 3 milhas, marcador externo, completo sinal, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, torre boa, 1-8-1-4-5-5. O meu Zulu Whisky, informe estimado de pouso. Confirmado, senhor? Estimado de pouso. 55, cheque 3, livre ponto pistão a 0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Pouso autorizado, cabeceira 1-0, gol no 455. Para descer da Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray está autorizado a descer até 2.500 pés após descida seu critério quando cruzar 3.000 frequência livre. X-ray. Oscar Mike Romeu, livre táxi, chame no ponto de espera da Oscar. A 32 no meio, após etapa, desço para 2.000 pés, ajuste o de altímetro 1090, informe estabilizado. 0002000, reportador estabilizado, 32 no meio. Prossiga, Victor Chaleco. Mike Romeu, a linha decola da 17, vento 1110 graus, 14 nós, a vento esteira de turbulência de Boeing, que acabou de cruzar o eixo. Autorizado, Victor Chaleco, 105, segundo centro receio. Uno 455, solo 16, solo 121, decimal 1. Uma boa tarde. 21, uma boa, no 455. É, escuta o controle. Mike Romeu, vento 1100 graus, 14 nós. Estabilizado, LS, X-ray, 32 no 6. 32 no 6, passador no complexo final, chame torre na frequência 118, decimal 95. 3295, 32 no 6. Cruzamento do eixo da 10 na saída Conde. Seu Charlie Eco, informe estimado de pouso. Victor Charlie Echo. Alta Tora. Santista 3-2, eu não lembro se você é o sinal, pista no zero. Então 3-2, no meia, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Tem, jogador 3-2 no meia. 000. Azul 4463, visual com tráfego na final. Passagens do tráfego na final, ali mantém na 1-0. 132 no meio, livre pouso, pistola 0, vento 1-0 graus, 14 nós. Ciente de pouso, 32 no meio. Solos 2-1, solo 1-2-1, decimal 1, boa tarde. 2-1-1? Afirmativo, 1-2-1-1. Azul 4463, livre decolagem, vento 1-1-0 graus, 14 nós. Bravo que Luiz Chume, torre 1-1-8-95. Victor Charlie Echo, chame Centro Recife na frequência 1260 ao término 288, Victor Charlie Echo. Visual com a 1-7. Livre pouso, vento 1-1-0 zero graus, no menos. Azul 4463, decolou 23, controle 120, décima 8, uma boa tarde. 1208, azul 4463. Obrigado, igualmente, bom domingo. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, decolando sua escuta. Perfil da El, passa 1300 metros. Azul 4463, contato radar na decolagem, sub manter nível 180, saída da El. 180, perfil da El, azul 4463. A linha e decola da 10, vento 100 graus, 149. Que Luiz, que solo aos 27, livre back track, reposta pista livre. 2000 pés, substituto, metrô 90. Acione identificação e informe estabilizado. Metrô 07,5, informe estabilizado. Comaré estabilizado, bastante estabilizado. 445, defolos 28, controle 120, 18, boa tarde. 208, boa tarde, obrigado, 5445. Salvador, boa tarde, 354-45. 5445, contato radar na decolagem, sub, mantém o nível 190, saída PUCA. Subindo 190, saída PUCA, 5445. Boa tarde. Então, meu Oscar Bravo, frequência livre, não tenho tráfego para informá-lo. A 2 acionou identificação via chegada a mar e deita para 2 mil pés, ajuste o clima, entrou no 0, 1 no 0. PM? Negativo, mantém o perfil número 3 na aproximação. Então, 3144 acionado, transponda 3663. Sem identificação, tá 3664, corrijo, tá 3144. Dia chegada, mar e desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro 1090, número 4 na aproximação. Estabilizando azul 4076. Azul 4076, completo final, chame 2118, decimal 95. 285, 4076. Salvador, muito boa tarde, azul 4076, está a 8 milhas visual. Azul 4076, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando, 4076. Botan 3895, ponto de espera da 1-0, pronto. Então 3895, a linha decola sem parada. Afirmativo. Sim, tem um Embraer da Azul já próximo ao externo, a linha decola sem parada, vento 1-0-0 graus ou meia nós. Sim, 3895. Quebec Sierra, livre de acionamento, chame táxi. O 4463, chame sempre Recife, 1251, alterna 133. 1332. 3325. 076, livre pouso, vento 100 graus, 1 meia-noite. Livre pouso, pista 10, azul 4076. Uma boa tarde. 308, boa tarde, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Delta 3895. Contato ordenado da colagem, submantendo nível 340, Rede Delta. Tá, é o 340, tá, 3895. 3804, informe estabilizado. Contato estabilizado, tá, 3804. Solo 35, solo 121, decimal 1. Uma boa tarde. Obrigado. Tango, Romeu, Zulu, Whisky. Meu Zulu Whisky, transmissão às cegas, caso receba o controle e ação de identificação. Mike Romeu. Pá Romeu, Oscar, Mike Romeu. Pá Romeu, Oscar, Mike Romeu. Cinco, quatro, quatro, cinco, como recebe o controle? 5/5, 5/4, 4/5. Tem a possibilidade de voar Aracaju, tá presente? Mantém o perfil da saída 35445, temos status. Ok, quando é possível então, não se escuta, obrigado. Ok. Livre táxi, chama no ponto de espera da FAPA. X-ray 3804. Kilo Quebec Serra, livre ingresso, reporte alinhado e pronto. Pistão 7. 1-1-8-9-5-3804. Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, transmissão aí cega. Caso receba o controle, acione identificação. Lagoa Quebec Serra, mantenha a posição. 804 na escuta da torre. 3804, sinal ele é set tray, baixada e travada. São 3804, livre pouso, vento 100 graus, 16 nós. Autorizado pouso, 10, TAN 3804. 1895, prossiga. Pode voar a bridge? Mas eu prefiro da saída, TAN 3895 agora. Tá ok, obrigado. Mantém holding point. Trip 5445, chama Centro Recife, na frequência 1-2545, alterna 1-2085. 2545-2085, 5445. Tá 3895, solicite diretamente ao centro, na frequência 1-251, alternando 1-3325. 251-3325, obrigado, bom dia. É. 3144, informe estabilizado, final do procedimento. Localizador, Gono 962. Gono 962, passa a duna, completo sinal do procedimento, filme torne 118.95. O ajuste de altímetro agora é 1009, ou 1962. 62, cima 2895.009 agora, obrigado. Tá 3144, ajuste de altímetro 1009, 1009. Ciente, 3144. Salvador, boa tarde, Gono 962, estabilizado, ILS X-ray. Gono 962, mantém aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, Gono 962. Passou 87, line up and wait. Solo 42, solo 1-2-1, décima 1. 1-2-1-1, TAN 3804. Pastor 87, clear takeoff runway 10, wind 100 degrees, 14 knots. .64, mantenha o ponto de espera. Kilo Quebec Serra, mantém. Exato, TAN 3144. Passa a duna, complete final, TAN 3144, chame torre, 1-18-95, TAN 3144. 895, boa tarde. 962, vento 100 graus, 149, e tripouso, passando zero. Tripouso, Gono 962, baixa a travada. Airborne at 44, departure 120.8. Departure 120.8 to 287, good day. Torre Salvador, boa tarde, TAN 3144, estabilizado, baixado, travado. 314, mantém aproximação, aguarde o sistema zero livre. Dana 3144. Kilo Quebec Serra, iniciou de imediato. 100 graus, 14 nós, Kilo Quebec Serra. Good afternoon, Brasil, Force 2287, Master 87, Coral Departure. Brazilian Air Force 2287, escort code, code 0263, sir. Como é que serra a condição de iniciar após o cruzamento do eixo? Ok, now radar contact, passing now 1,700 feet, climb and maintain flight level 100, Coral departure, turn right. Heading direct to Coral. Turn right at Coral 2287. Requesting our final flight level 080. Roger, climb and maintain flight level 080. Air Force 2287. Climb and maintain 080 2287. Oscar Michael Romeo. São 3144, livre pouso, sistema 0, ventuma 10 graus, 14 nós. Livre pouso no 0, tá 3144. Kilo Quebec Serra decolou aos 46, controle 1208. 208, Quebec Serra. Controle, muito boa tarde, é o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, mil pés, corredor axé na escuta do controle. Poderia levar 045 direto. Suba inicialmente para 2.500 pés, Kilo Quebec Serra, direto seria, aguarde para a sessão. Direto. Aguarde. Bom, boa tarde, está 3144. Uno 864. Livre decolagem, sistema 0, vento 1,10 graus, lume nós. 864, 25. 1167, ponto espera pronto. Como 167, nem mantendo zero. Ah, nem mantendo zero. Prime. Michael, meu foi tentado várias chamadas, porém eu não obtive resposta. Chama agora o controle Aracaju na frequência 120.3. O serviço está encerrado. Mantenha o nível de voo 050, cerrado agora às 70 milhas, Nordeste OR Salvador. Chamando agora, controle Aracaju, 120.3. Decolou 49, controle 120.8. Uma boa tarde. 08, boa tarde, Ribondo. Tenho no 1500 pés Alfa Tango Tango, regra de voo visual, ajuste altímetro no 009, aceno transponder, Alfa Tango Tango. Responda 0242. Tu irá manter os corredores e irá manter a frequência livre para a coordenação com os tráfegos locais. 1, 2, 3, 4, 5. E quando no través de Veracruz, ingressando a CTA em Salvador, o senhor retorna a essa frequência. Voo no 67 livre decolagem, vento 090 graus, 149. Livre decolagem, voo no 67, pistão 9. Chanel 62, 93, faz passagem do Boeing da Gol e mantém no zero. Pós Boeing da Gol, Chanel 62, 93, tá mantendo no zero. Controle, gol 1864. Gol 1864. Contato radar, na decolagem, subem Mateo 370, saída Fuca. 370, Fuca. No 67, decolou 52, controle 120, décima 8, uma boa tarde. 1308, boa. Salvador, boa tarde, voo 967, cruza 1500. No 167. No 167, contato radar, sobe conforme autorizado. Sobe na Dael Bridge, Leda Bridge. No 67, voa Leda. Direto Leda. Quebec Serra está autorizado, 4.500 pés. Tá, o Chanel 6203, livre decolagem, vento 190 graus, 12 mais. Livre decolagem, 6203. Avistamento de pássaros no meio da pista na decolagem Rocha, né, 6213. Confirme, é próximo a qual tag foi o terço da pista. Próximo a tag foi Foxtrot. Gente, obrigado pela informação, decolou 55, controle 1208, Chanel 6213. 208, bom trabalho, 6213. Controle, Salvador, bom dia, o Chanel 6213, Israel. Chanel 6213, contato radar na decolagem, sul e mantém nível 360, saída da El. Saída da El, para manter nível 360, 6213. Autorizaria pro Adileda, por gentileza? Confirme. Autorizaria pro Adileda? Mantém o perfil da saída, temos tráfego na mesma saída. Ciente, 6213. No 864, chama o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 545-2685, obrigado. Decolou, avistou pássaros próximo a Taxi Foxtrot. Autorizado a ingressar e decolar na 0-1 na 4-5-4-3. Lima Kilo X-ray, prossiga. Gente, submantão 100 na escuta do controle. Tango, tango, prossiga. Alfa, tango, tango, desce e mantenha no 1500 pés de regra de voo visual. Frequência livre para coordenação. Tome quando passar através de Veracruz. Tome que temos o tráfego do Lima Kilo X-ray, lançamento de paraquedista sobre Veracruz. Chame o centro Recife, 251, alterna 13325. 251, 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, a secundária. 1-3-3-2-5. Uma 454, decolou 1600, controle 120, decimal 8, uma boa tarde. 208, boa tarde. Doutor, boa tarde, Bruno 454, bora 1500, Andarão. Bruno 454, contato Radanaca, decolagem, tudo mantém nível 360, saída Andarão. 360, Andarão, 454. Possível, solicita a flor de brilho, 1454. Quando possível, brilho para o gol no 454. Quanto é o perfil da saída? Temos três traços na mesma saída. Ah, tem. Segundo tango no 1500 pés, desse mantenha, vou parir e performe ingressando corredor Interlagos. NM2-1-3, chame Centro Recife agora, na frequência 1-2-5-1, na alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, confirme? Afirmativo. Muito bom trabalho.